Periferia tem talento. Chega, Lindomar 3L. Chega, Rapadura. Eu quero ver todo mundo ajudando a gente, porque o coral é imenso. Periferia tem talento, oh, na expressão do sentimento, oh. Periferia tem talento, oh, só os guerreiros do momento, oh. Periferia tem talento, oh, na expressão do sentimento, oh. Periferia tem talento, oh, só os guerreiros do momento. Multidão, multidão. Boné e roupa larga, mas reduzir só nisso estraga, chama, paga que nada. Somos mais que isso, rap é compromisso, essa bosta disse isso. 24 horas dentro um feitiço, meu serviço, minha profissão, meu ganha-pão. Ofício suado, sem sábado, domingo, feriado, Ariel tá ligado. Lindo ver o trampo mixado, ouvir o peso no salão, o coro forte no refrão. O clima que se forma agora é de união, vários irmãos, irmãs. Mente sã na intenção de levar a todos a todo canto, canto do beco. De dizer pra A e B o quanto precisou chover no seco, até o campo ficar molhado, meu verso não rasgo. Nesse tempo escasso, precioso embarco, sabe? Não desejo pra ninguém o que passei. Já disse e repito que por pouco não parei. E foi aí que pra mim mesmo prometi que se um dia eu tivesse espaço iria dividir. Foi viajando, pesquisando, procurando o que é bom, que eu vi o sonho e percebi o dom. Foi com respeito, responde e escrevendo, que eles marcaram comigo os seus tempos, conquistaram seus espaços e estão no time. Firmes, fortes, acordes do verdadeiro crime. Quatro guerreiros da trilha, o grupo, a família, meu parceiro somando e fazendo a partilha de dedinha em ação. 3L, Lindomar, Uberaba, vocês verão que talento nunca se acaba. Das periferias do DF, poesia pura, rima acha quem procura, rapadura, geração futura tem que ter oportunidade, entrar em atividade. Os moleque tem facilidade de cantar, dificuldade extrema em mostrar sua arte natural, sua forma de encarar e de pensar o mundo que aí está. Só um minuto então, irmão, vem cá. Chega aí, moleque, você deve estar a se perguntar, o que será que esses caras têm de novo pra falar? O GOG tá chapado ou será tudo verdade? Vou ali, fica aí, mata sua curiosidade. Periferia tem talento, oh, na expressão do sentimento, oh. Periferia tem talento, oh, só os guerreiros no momento, oh. Periferia tem talento, oh, na expressão do sentimento, oh. Periferia tem talento, oh, só os guerreiros no momento. Desenho Vila do Ceará pra cá, lá com você, cá veio cantar. O nordestino veio lavrar, pra que depois possa plantar, se apresentar pra manifestar. Rapadura sou eu, licença, solicita presença. Essa mineira com mais um dos meus. Ei, tio, levada, lúcida, libertária, tá na área, Lindomar 3LMG, Uberaba, ultrapassando as fronteiras, quebrando as barreiras, saindo das trincheiras das ruas mineiras. Então me diz, como é que tá por lá? Rapadura, vida é dura, pois sozinho pelo caminho a onda não se segura. Então me diz, como é que tá por lá? Ah, lá tem falta de água, tangendo o gado. Meu vamos cunha, até disse esses dias que não abandono o roçado. Mas você luta demais pelo sertão, moço, porque em Minas vou te falar, pra brilhar é um esforço. O esforço ao vento que vem de dentro se faz muito maior, que está ao redor e o melhor, não é o melhor. Atenta, veja só, não tô só. Com certeza não está, Lindomar está contigo, G.O.G. Tentiago, os cabelados, recebe dois. Quem já só balança, Rogério, Gleidson, Antônio, Zedek, Daliano, os vendedores, Lacabau, Ariel, Diogo, Kiko, Santana, na rima, nossos produtores. E seus amores? Encarçando a luz, Zayane, Maresia, Iago, Luana, Mudica, Luciene, Vitória, a essa, Nelu, se pronuncia que fica. Fica, fica e faz história, com muita glória e bonança. Adulto, jovem, idoso, criança, minha quebrada, filho, esperança. Vive, revive no coração, ignoração do rimador que tem talento. No cimento, uma flora que brotou. Anos e anos de trabalho, quem quer soprar não consegue, porque o discurso é duro, mas duro que a carne do chegue. Tem que saber o motivo de cantar, compreender o que quer dizer. Primeiro sentir, pra depois trazer. Escrever o que vem dentro de você, de mim, de nós, de todos. A voz, Sudeste, Nordeste, também, Tô Eva, invasão, assentamento. Carrega o sentimento da peste, teste, o alto teor de revolução, é muito intenso. E aos demais que assim não pensam, silêncio. Não falei que os moleque tem facilidade, hein? Hey! Periferia tem talento, oh, na expressão do sentimento, oh. Periferia tem talento, oh, só os guerreiros do momento, oh. Periferia tem talento, oh, na expressão do sentimento, oh. Periferia tem talento, oh, só os guerreiros do momento, oh. É Vila Esperança, Uberaba, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, Brasil. Lagoa Seca no Ceará, o que o Nordeste vem embolar, Brasil. Eu queria falar uma coisa, Gogo, posso? A primeira vez que a minha mãe e meu pai tava vindo me ver cantar aqui, tá ligado? Hey! Tio! Dona Lourdes e seu Luiz, eu amo vocês, muito obrigado por estar aqui hoje, um dia muito importante obrigado. Na minha vida. A primeira vez, estão me vendo cantar. Muito obrigado.